3805, suba nível 3409, saída da EL. A possibilidade de uma proa direta, lei do Dael? Prezado da EL. Tá presente da EL, tá na 30, voo e árbol, tá presente. 230, árbol. Com o Golf Romeo, qual a proa que tá mantendo? 180. Curva à direita, estabiliza na proa 210, limite ao localizador. Direita, proa 210, limite ao localizador, é Golf Romeo. Tá 3216, chame o centro em 12545, alterna 134, decimal 5. 45, 3450, vai ser uma brigada boa. Seu meu desça para 2000, ajuste 1013 permanece. 2013, é com o seu meu. Salvador, 35436. 5474, chame a torre, 186. 186, 74, obrigado. É com o Golf Romeo, desça para 2000, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150. Esquerda para o localizador, proa 150, é com o Golf Romeo. Vitor Golf Delta, é isso? Para a conquista? 13 vai reportar visitando Golf Lopes. Curva direita para o corredor Axé, restrito a 1 no mil pés, até a liberação do controle que opera em 120 decimal 8 e o transponder é o 5572, Vitor Golf Delta, corteja. Delta prossegue em condições visuais, tem frequência livre para coordenação em pouso. Chegada Mari, desce e mantenha 050, vigilância. Chegada Mari, desce para 050, chegou uma nova, 9070. Controle, está visual com o campo, Golf Quilosca. Golf Quilosca, mantendo a escuta, aguarde de transferência. Salvam o tráfego helicóptero, mantendo 500 pés, sua posição de 1 hora, 3 milhas. Sim, a gente vai descer até 1500 pés, Golf Quilosca, está aguardando. Salvador, Papa Romeo, Papa Oscar Lima. Papa Romeo, Papa Oscar Lima, 1 no meu pés, correção 500 pés, via litoral, reponte através do farol da barra. Reportará no através do farol da barra, Oscar Lima, grato. Dá visão com o campo, Golf Romeo. Complete final do ILS XG, chame a torre 1186, Eco Golf Romeo. 1186, Eco Golf Romeo. Canão 3283, autorizado o táxi, pátio principal em Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio principal Índia, 386, para lençóis, pronto, cópia. Firmativo. Autorizado lençóis, nível 200, decolando a pista 1 no 0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, após direto, lençóis. Adiciona 5562 e controle 120, decimal 8. Aprovado 200 lençóis, pista no 0, curva à esquerda, saída Momo, depois direto lençóis. Transponder 5562, o controle 120.8. Felipe 5486, cruzamento correto, vai estar pronto para puxa o sinal. Reportará. 0 para 1. Bruno 885, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000, 1013, gol 1885, pode ir a Bonf? 964, ingresso Juliette, até o 307, quando lá vai seguir o Follow-me até o 1-1. Tá, gente, até o 307, após o Follow-me para o 1-1, 964. Então, do procedimento RNAV, pista 1-0, gol 1-885. Obrigado. Salvador, boa tarde, é o Trip 5474. Trip 5474, boa tarde, Alfa Juliette para o pátio 3, atento aos sinalizadores. Alfa Juliette, pátio 3, atento aos sinalizadores. Pronto, Salvador, passarelo 2230, possibilidade de voar com altitude. Autorizado, Obidude, após Obidude, direto Conquista. Obidude, direto Conquista, obrigado, 22. Só 3805, passa 160, chama o centro em 1251, na antena 3325. Aeronave acionada 0113, está na escuta? É, o Roberto Bravo decolou de terra em Jacuíra, saindo com controle para Viva Lenta, mantendo 112 a bordo. Pode ser 0113, Roberto Bravo. O senhor solicitou formar a torre que estava decolando, confirma? Eu estou decolando de terra em Jacuíra, aqui no pé da torre, eu estou fora da presença. Pois é, companheiro, mas o senhor está na numa CPR, tem vários tráfegos aí próximo do senhor. Primeiro é um helicóptero da sua esquerda aí a uma milha, tem mais um tráfego da P3 da Força Aérea mantendo 1.000 pés, está girando base aí para o final da 1-0. Fique atento a esses tráfegos. Assim que decolar, faça contato com o controle, o senhor está na área controlada, ok? Pode ser que haja tráfego aí próximo do senhor. Está batendo eco para o meu. Batendo eco, Golf Romeo, boa tarde. Alfa, repartendo da Juliette. Alfa, repartendo da Juliette, eco, Golf Romeo, pega a carta. Golf Romeo, confirma o pátio de destino. 060. 0. Foi inicialmente Mari, devido a tráfego. Vou coordenar o pátio 3, a parte de carga, e os dois freios, tá certo? Lógica Bravo, confirme a intenção do voo. Opa, Romeu, Romeu, Lógica Bravo, controle. Confirme a intenção do voo. Por gentileza, sim, de Bento, responda. Radar com seu tráfego, informe aí, passando aí a linha do litoral para o cruzamento da Bahia de Todos os Santos. Frequência livre para coordenação, na escuta para o regresso. Voo 9074, desça para 2000, ajuste 1013, informe localizador, livre aliança XR. Para 2013, tomarei estabilizado o voo 9074. Zulu 90, tem um tráfego helicóptero, sua posição de 12 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés em voo visual. Controle, boa tarde, tá 3283, decolado. 3283, suba para o 360, saída árvore. 360, pode voar por o Elefa, tá presente? Mantém inicialmente o perfil aguardando a Elefa. Ah, você escuta no perfil. Tá livre para o pouso, Mike Juliette Romeu. Gente, confirme assim que possível o seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o estimado de pouso em Porto Seguro. Mantenha o táxi via Alfa. Antes a Juliette vai permanecer aguardando a aeronave da Trip, que já vai iniciar o táxi. Após ela liberar o eixo, o senhor ingressa Juliette para o pátio 3, pátio de cargos à esquerda. Trip 5486 com 36 no POB 0400 de autonomia alterna Aracaju para o início de táxi. Trip 5486 autorizado táxi, pátio principal Índia no ponto de espera, torre 198, decimal 6, ajuste 03, bom voo. Gente, Índia, pátio via Índia para no ponto de espera, torre 786, 1013, Trip 5486. Grato, bom trabalho. 251 na antena 13325. 251 no 3325, direto com vista, obrigado. Relativo, após posição pelo voo e o Serra Vitor 366 para a final da RNAV, autorizado e descido até 2.500 pés, ajuste 613, gol no 885. 2.500, 613, após pelo, Serra Vitor 366 no 885. Papa Romeu, Papa Oscar Lima, já tem os estimados? Copiado, frequência livre, ingressar na terminal Ilhéus, chame aquele controle na frequência 1201. Eco Golf Romeu, ingresso Juliette, pátio 3, atento aos sinalizadores. Autorizado voar Elefa. Elefa, tá 3283. Estabilizada, avistando o gol 90074. 90074, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 8630, obrigado. É. 064, redução para 210 nós, está livre descido até 4 mil pés, ajuste 1013. Boa tarde, eu vou chamar 6315. Chanel 6315, muito boa tarde, falando com o senhor Lima, prossiga. Escuta, 340 Guarulhos, por favor. Gente, vou ficar junto ao centro, sua rota preparada é a Olenda para Guarulhos, a Chanel 6315. Só confirma por gentileza a rota que o senhor tem aí, é Opus 10, Bridge, Opus 16, Braço Azulu, Diretrive. É isso, Opus 10, Bridge, Opus 16, até DHZ, Trive, Ponto. Gente, quando você preparada, é o Leda, após o Leda direto do Bridge, ainda. Tá certo, obrigado. Deixa. Abastecimento de Petrobras, para o Golfo Romeu. É que o Golfo Romeu. Eco, Golfo Romeu, pra si? Poderia coordenar abastecimento de Petrobras, avisado para o Eco Romeu? Gente, vou coordenar, que constante. De Bravo, que vejo. Passa 180, chame o centro em 1260, alterna 1288. 260-288, até 3283, boa tarde. Boa tarde. Trip, controle trip 5486, cruzando 1500, mantenha reta. Trip 5486, saída Momo, vigilância, suba ao 200. Ciente, liberado 200, na saída Momo, o trip 5486. Voo 964, desça para 2000, autorizado sinal ILS XG, informe localizador. Guarulhos, nível 360, via Perizulu 16, até Bravo da Zulu, após direto 13, conforme a rota do plano de voo. Decola na pista 10, com primeira curva direita na subida da Eoleda, após voo à posição Bridge 30 Setero, via. Aciona 5576 e o controle 120.8, o chão é 6305. Autorizado, Guarulhos 360, via Perizulu 16, após Bravo da Zulu, trine, após rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, da L e da Bridge, 57.000 transponder, 1208 é o controle de saída. Vale chamar para posicionar na ponte... Ponte 3. É. Meia. Obrigado. Chama 63, 15, correto, aguardando... Chamando o seu paracuxa. Olá. Número 4 inicia a adução para 1909, nós, vai seguir tráfego da companhia meia dúzia de milhas à frente. Oito cinco, chame a torre 118.6. 18.6, gol 1885. Voo 9074, boa tarde, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, por 04, voo 9074. Capitão Oscar Zulu Alfa, boa tarde, prossiga. Tem um site que se encontra de pista que decola, Oscar Zulu Alfa. Zulu Alfa autorizado para Jundiaí, uma centena decolando na pista 17 com curva direita na subida da El Leda, após direto Arubi, direto Bravo Zulu e conforme a rota do plano. Aciona 5560 e o controle 120.8. Luiz, que é forte visual quadrado. Informa o trânsito, o P3 da Força Aérea mantendo 1.500 pés, está ingressando aí na perna do vento da 1-0. Mantenha 1.000 pés e chame a torre 118.6. O 1-1-64, complete final ILS, torre 118.6. Correto, boa tarde. Muito mágico, por que a gente reserva o último sol, Salvador? É o gol 9-10-4, na Juliette, aguardando o que vai. Sente, como já fez a Juliette para 04. Juliette 04, agora autorizado. 1-1-6, chegada Mari, desse mantenha 060, vigilante. Sente, Mari, 060, mantenha. 5486, vou ir direto Lençóis. Sente, página presente direto Lençóis, 5486. Salvador, voo 1-1-8-5, livrou, boa. Voo 1-1-8-5, boa tarde, Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, posição 8-1-8-5. 1-1-8-5, só corrigindo, está autorizado através do 07, quando lá vai seguir o fórum até o 09, portão agora 09. Sim, a gente vai manter através do 7, aguardando o Paulo Amigo, 1-1-8-5 para 09. Quem chamou o controle? Quem é a aeronave que chamou o controle? número 3, então, na aproximação, voe Itap da presente, subida até 3 mil pés, Mike Eco Delta. Ajuste 1013, papapá, Mike Eco Delta. Quatro, boa tarde, Alfa Juliette para o pátio 3, posição 09. Alfa Juliette, para o pátio 3, posição 09, gol, mono 04. Azul 4196, voe direto ITAP da presente. Voa ITAP 4196. Já mantendo através do 07. Já conforme me vou no 95. Agora sim. Boa tarde, professor Puxa Lima, prossiga. Boa tarde, da Lima, plano de projeto para 25, 090, para o acelerador. 1-1-4, autorizado Recife, nível 090, via Golfo 677, decolando na pista 10 com curva esquerda na subida Conde. Aciona 5556 e o controle 120, decimal 8. No 4, que o atendimento correto, apenas modifique o transponder, por gentileza, seu transponder agora será o 0265. Seja pronto para acionamento, rumo 1-4. Acionamento a critério, aguarda para táxi, rumo 1-4. Alfa, prossiga para o solo. A critério para táxi foi 1-8, decimal 6, o Oscar do Alfa. Papa Uniforme Tango, Mike Sierra, prossiga. Confirma por gentileza na última sala, intensidade muito baixa. Três mil, aguarde vetores para final LS, Mike Eco Delta. O Tango Mike Sierra está acionado com código transponder? Cópia. 0221, o senhor tem plano de voo feito de Vera Cruz para a Feira de Santana? Confirma. acione 0221, 055 e forma ajuste 613. Forme no ponto ideal de descida. Trip 5486. Vai passar 160, chame Recife em 1260, alterna 1288. Gente, nome era Recife, 260, 1288, 3548. Golf Mike Alpha, pronto, a pessoa. Mike Alfa, autorizado para Serra Juliette, Zulu Tango, nível 090, decolando da pista no 7, com primeira curva à esquerda, na subida Momo, onde intercepta o Whisky 42 e segue conforme a rota do plano de voo. Plano Yankee, após considerar que segue visual. Aciona 5553 e o controle 120 de sinal 8. Papapá, Mike Eco Delta, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 010, limite ao localizador. Golf Mike Alpha, planejamento correto, confirme para o AB. Aracionamento de táxi, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, no voo. Frame 63, 26, complete final ILS, torre 118,6. 6, garoto. E 4196, desça para 2000, autorizado final ILS XG, forma estabilizada. 2000, portará estabilizado, 4196. Aqui é com Delta, desça para 2000, para o localizador, curva à direita, na proa 060. Itô Golf Delta, corredor Axé, mil pés, reporte através do Farol da Barra. Afirmativo, autorizado ILS XG, informe localizador. Confirme questão, curva à direita, vai na Pro 70 para interceptar o lock. Motor é o 4196. Qual meia possível? Após o pouso, solicito o atendimento médico, uma senhora. Está com dormência no lado esquerdo do peito e muita dor de cabeça. Teria como informar a idade aproximada da pessoa e a localização no dentro do avião? Está próximo aí da na cabine ou se tá no fundo. Tá bom, já informo vocês aí, peraí. Salvador, é o 416? Possível. 57 anos e está sentado aproximadamente na metade da aeronave aqui. Ok, copiado. Complete ILS, estamos coordenando com a torre. Chame a torre na frequência 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, o Xané 6326 livrou a 1-0 na pista. Xané 6326, boa tarde, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 6326. Solo, Romulo 4, tá pronto para o táxi. A 1-4 está autorizado para o hotel, reporte para ingresso. Eco Delta, passou o localizador, curve à direita para interceptar na proa 140. Delta, 140. E chamará antes da Juliette Brasil 01, na chama 36. Estuda presente. Vamos informar o centro Recife. Passando o Duna da presente, chama a torre 118.6, Mike Bell. Delta, passando o Duna, 118.6, graças. Vitor Golf Delta, assim que possível, informe seu chamado de pouso em conquista. Piado. Caju? Vou para a Caju. O Chiné 6326, segundo inferno, vai ingressar a Juliette para o pátio 3, atento aos sinalizadores. Ok, Juliette para o pátio 3, Oceania 63, 26. Paulo, Rubura 4, tá na Delta, os óculos na Delta Azul, para a gente fazer o teste, guardando a lista de calidade. Delta 14, posso fazer a Delta Azul com uma agência aeromédica, o senhor ingressa na Alfa e repassando a Juliette. Paulo, passagem, agressiva, na Alfa, respondendo a Juliette, Rubura 4. Azul 4116 ingressa Alfa Juliette para posição 0, portão 8, corrigindo, portão 8, rádio principal. Sente Alfa Juliette, portão 8, 4116. Obrigado, Rumba. Obrigado, companheiro. Quase você confirma, tá vendo? 2 a bordo. Gente, ingressa Juliette, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 6, um ajuste no 0 no 3. Autorizado Recife, nível 350, via Piruísk 58, decolando na pista no zero, com curva esquerda, na subida Pouca, transição na Caju. Aciona 5012 e o controle 90, decimal 8, puxa, né, 6142. 6142, autorizado Recife, 350, 358, decolando na pista dentro, subida esquerda, Pouca na Caju, controle 120, decimal 8, 5012 no transponder, está na posição 1 para o pushback acionamento. Chiné 6142, procedimento correto, reporta para ataque, na ponte 01. Reportaria para o ataque, é 1 para 5. Posso do Lauf, prossiga? Posso do Lauf, prossiga? Alfa está autorizado por meios próprios do hotel Oscar. Na Oscar vai chamar a torre para ingresso na pista no 718, decimal 6. Novos com som, transmissão ininteligível. Faça um cheque rádio, por gentileza. Afirmativo. É 6315 na posição 3, proporciona mais? Afirmativo. Agora sim, 5/5, após 09, sua companhia inicial, táxi que está a sua retaguarda, inicia no 03. Afirmativo, após o táxi da companhia que está na retaguarda, iniciaremos, 6315. Poxa, 6142 para o táxi com 1331 a bordo, do 3 horas e 20 para o Neutrana Natal. Xané 6142, autorizado o táxi via Índia, está posto de espera, quando lá, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, táxi via Índia para o ponto de espera, lá, 1 no 8, decimal 6, boa. Xané 6142. Vitor Wolf Delta 065 correto e disponível. Vitor Wolf Delta. Meia, boa tarde, chegada a Mari, desse se mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. Não, negativo, vou e etapa da presente. Controle, boa tarde, rumba 1-4 decolado, acionado 0265, cruzando 500 pés. Rumba 1-4, suba 090 na saída Conde, vigilante. 090, saída Conde, para o rumba 1-4. Salvador, Papa Tango, Oscar, Zulu Alfa, decolado, saída Coral na sua escuta. Zulu Alfa, suba ao nível de voo 100, direto Coral, vigilante. Autoriza a proa direta de Arubi. Autoriza inicialmente Coral, aguarde coordenação. É, de Coral, Oscar, Zulu. 166, 4 horas e 15 da manhã, volta na Galeão. 63, 15, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá, torre 1 no 8, sinal 6, ajuste no 0 no 3, padrão, bom voo. Obrigado, então, 3 padrão, na Índia, no 8, sinal 6, obrigado. Só um segundo, senhor, peço desculpa, e a gente acabou esquecendo. Do 5560, Oscar do Lofa, como recebe o controle? É, ainda negativo o recebimento, tá passando. Qual altitude tá cruzando no momento? Tá cruzando 2 metros. Positivo, agora tá recebendo 3 milhas sul de Salvador, Oscar do Lofa. Ainda não recebo o modo Charlie. Chegada Monf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste meio 3 e vigilância. Bom, Bono 4, voe direto Conde da presente. Direto Conde da presente, Bono 4. Busca Azul Alfa, agora recebo o modo Charlie passando 2.600 pés. Confere, senhor. Obrigado. Puta. Tem ingresso Delta e mantém a pessoa aguardando instruções. Então o Vitor Golf Delta mantém a 065 em regra de voo VFR para serviço de informação e alerta, achando o centro na frequência 1260, alterna 1288. Guarda-copo, Leão. 2000, autorizado final do ILS X-Ray, nome localizador. 2000, reporte estabilizado ILS X-Ray, voo 966. Salvador, voo 6142, passando 2000 pés, mantendo a proa até 4000. 6142, suba ao 350. Após 3.000, autorizado voar direto Jamo. Após 13.000, direto de 16142. Controle Salvador, boa tarde, Golf Mike Alpha decolou no momento, 5553 acionado. Então, Golf Mike Alpha, saída Momo, suba restrito 3.000 pés. Momo restrito 3.000, Golf Mike Alpha. Oscar Zulu Alpha, qual o rumo ideal para a Aruba presente? Olho Oscar Zulu Alfa, não copiou. Qual a meia pro ideal para a Ruby da presente? Pro ideal 240. Que autorizado voar direto a Ruby. Que direto a Ruby, Oscar Zulu Alfa. Autorizado, porém a descida restrita até 4.000 pés. Grato, 4.000 pés, 0097. Salvador, o centro 3154, boa tarde, com informação Lima. 3154, chegada Mari, desça e mantenha 050, voo rápido da presente. Salvador, foi então cortado pelo hotel do Luque 10. Ok, desça até o 050, voo Itap da presente, chegada Mari. Itap, 050, 050.